dia, o filho de Zeus. Portal do Arrocha. Será que se chegou voando, mas não vi asas em você? Me belisca que eu estou sonhando, e agora o que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é ver o caminho andado pra mar. Quem mandou você olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém. Quem mandou você olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Dá um beijo agora. Zia, o filho de Zezo. E eu te beijo, eu vou gostar. Se eu gostar, é meio caminho andado pra mar. Quem mandou você olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém. Quem mandou você olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém. E dá um beijo agora.